O dia 10 de junho na história. 1935, a Sociedade Alcoólicos Anônimos foi fundada por dois alcoólatras que tentavam se recuperar do vício, um de Ohio e outro de Nova York. 1940, a Itália declarou guerra à Inglaterra e a França se juntou na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. 1946, um plebiscito decidiu a criação da República Italiana. A família real deixou o país e o governo foi assumido pelo Partido Democrata Cristão. 1950, uma grande festa e um jogo entre as seleções dos novos do Rio e de São Paulo inauguraram o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o maior estádio do mundo. Os paulistas ganharam dos cariocas por 3-1. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.